Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos seguem. O disco do dia de hoje traz o primeiro programa de uma série de três dedicado a Djavan e seu álbum Área ao Vivo. Começamos com um clássico do Djavan, Seduzir, de sua autoria. Catedrais, coração. Amar é perder o tom nas comas da ilusão. Revelar todo o sentido. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o cheirei o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar. Cheirei o que eu tenho de fundo. Com uma formação musical minimalista, realçando a voz e o violão de Djavan, Área ao Vivo é uma joia rara da MPB. Confira na música Eu Te Devoro, de Djavan. Meu olhar não me diz exato quem tu és. Mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço. Porque te ignoro, te conheço. Quando choro, quando faz frio. No outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre. Pensando em você, fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Área ao Vivo foi gravado no Palácio das Artes em Belo Horizonte e traz Djavan no violão, Torquato Mariano nas guitarras e segundo violão, André Vasconcelos nos baixos elétrico e acústico e nada menos do que Marcos Suzano nas percussões. Ouça mais um standard djavaniano, Lambada de Serpente. Cuidado, pé de milho, que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria. Em Área ao Vivo, Djavan assina direção musical, roteiro e arranjos, tendo como assistente de produção seu filho Max Viana. Vamos ouvir Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Djavan com seu álbum Área ao Vivo é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Biscoito Fino pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.djavan.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia dedicado a Djavan.